Isto é um sonho, é acabar de concretizar um sonho e penso que este executivo, em relação também na ligação que tem com o agrupamento de escolas, que estamos aqui a trabalhar muito para o futuro e em termos até de fazermos um campus, deixamos de lhe chamar centro escolar para lhe chamarmos campo educativo, é um momento, acho que especial para o Oliveira do Hospital. Pensemos ter, e atenção, pensemos ter o centro escolar feito e inaugurado no ano letivo 2021 e 2022. Acredito que a possibilidade deste campo escolar ainda ser inaugurado comigo a Presidente, é o que eu desejo, se não houver, porque também é uma obra significativa e relevante. Hoje nos temos de parabéns, porque hoje ainda estamos a fazer intenções, mas acredito que este é o caminho e também não poderia deixar aqui de dar uma palavra também a todo o meu executivo, mas sobretudo à Sra. Vereadora, à Professora Graça Silva, que também é verdade, que nunca deixou cair esta ideia. Nunca deixou cair muito esta ideia que nós não tínhamos as melhores condições para os nossos alunos. E esse papel dela também foi decisivo um bocado para esta tomada de decisão e esta coragem de avançarmos para uma obra de 5 milhões de euros, sem sabermos qual é o financiamento. Mas, meus caros amigos, vai ter todas as condições de segurança, vai ter espaços com muita luz, são também espaços todos de resto de chão, não têm pisos, não vai ter pisos. É feito numa área de... Esta escola é construída numa área que foi adquirida de 2 hectares e meio, por isso tem muitos espaços verdes, vai ter custos de manutenção, também não vale a pena nós deixarmos de ter isso em conta.